A partir de agora, para todo o Brasil e para o mundo, através da internet, a primeira Rádio Ônibus, chegando até você com informações do setor de transporte de passageiros. Vem com a gente nessa verdadeira companhia, não é? Ouvindo e participando. Aqui você tem espaço. Fala motorista, passageiro, você pode se manifestar, contar um caos, contar uma história, relatar um problema, falar de algo bem legal que tem acontecido nessa nossa andança por aí nesse setor de transporte, conversando com um aqui e outro ali. Sempre tem histórias bem legais que acabam acontecendo, muita gentileza que acontece também, não só no trânsito, mas nas garagens acontece, de pessoas que ajudam umas às outras. Isso também tem um lado muito bom acontecendo aí. Eu quero convidar você a contar, não só lembrar dos problemas que existem. A gente constantemente fala aqui, orienta, fala do assunto que é importante, mas as coisas boas também lembrar de contar. Uma gentileza de um motorista, de um fiscal, de um cobrador, pessoa da garagem, pessoa que vendeu a passagem de ônibus para você. Uma gentileza que você não esperava, algo que ficou marcado para você. Aquele gesto tão simples, mas que mudou o seu dia. Já aconteceu isso com você? Dentro do ônibus? Uma atitude do motorista você não esperava, uma atitude do cobrador que você não esperava, no motorista rodoviário que você também não esperava. Já aconteceu? Se tem algo destas, né, dessas virtudes sensacionais aí, conta pra gente. Você pode você mesmo contar essa história através do WhatsApp, mandando um áudio pra nós. Eu prefiro o áudio do que eu ter que ficar lendo aqui, porque eu já tenho tanta coisa pra ler aqui. Eu prefiro que você mande pra nós aqui um áudio aqui pra rádio, que vai ao ar, tá bom? É importante que você seja breve. Eu vou orientando aqui os meus amigos que participam sempre, que não extrapolem no tempo, né, de suas participações, para que dê tempo para eu colocar todas que vão falar, que querem falar também através da Rádio Ônibus. Atenção ao nosso telefone, o WhatsApp, 16 99182-1468, 16 99182-1468. Tá valendo o livro Ônibus, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Nesse livro, que é escrito pelo Jairo de Oliveira, trabalha há muitos anos no setor de transporte de passageiros, ele destaca alguns itens importantes. O primeiro deles, como evitar os 9 tipos de colisões. Por que muitos reprovam no teste prático de cobrador para motorista de ônibus? Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E o Código de Trânsito Brasileiro, anexo aqui nesse livro sensacional, que tenho certeza que vai te ajudar e muito. Ainda mais você que quer crescer na empresa, quer que a empresa que você trabalhe cresça também. Seja um motorista que toda empresa gostaria de ter, se destacar, e hoje precisa, viu, se qualificar cada vez mais. Esse livro pode ser seu e pode ser sua também a camiseta, que é oferecimento de Mundo Truck. O livro é oferecimento de William Tudo Sobre Ônibus, e a camiseta é oferecimento do Mundo Truck, que está com a gente aqui também falando dos pesados, dos caminhões e dos ônibus também, cada vez mais. Vem com a gente aqui através da programação da Rádio Ônibus, participando desses sorteios. Como é que faz? Livro e camiseta. Precisa ser inscrito no nosso canal da Rádio Ônibus, no YouTube. Já tem vídeos novos, inclusive vídeos da palestra operacional ministrada pelo Carlos Rabelo, os últimos vídeos que foram feitos, já está publicado lá. E tem mais, tem um vídeo com a Helene Salzano, que ainda não foi publicado, mas será em breve para você assistir, e ela tem um recado bem legal para você que está querendo uma oportunidade de trabalho. Ela vai falar sobre isso no vídeo também, que em breve será publicado. Assista os nossos vídeos, as entrevistas, a maioria delas, as entrevistas da Rádio Ônibus, a maioria são feitas em áudio e em vídeo também. Tá bem legal, você pode se inscrever no canal, comentar se gostou ou não, compartilhar, e os amigos inscritos concorrem a presentes todos os meses, e valendo agora o livro e camiseta. E tem mais peça de teatro, porque a Rádio Ônibus quer que você, amigo motorista, se divirta, não é? Semana Nacional do Trânsito. Lá na CET terá uma palestra que vai falar sobre o estresse. E quando o motorista não para para descansar, não se diverte, eu penso, não sou especialista no assunto, mas eu penso que isso também contribui para que ele fique mais estressado, né, no seu local de trabalho. Isso é no ônibus, ou no caminhão, não é? Ou no táxi, ou no Uber, enfim. E a CET vai estar realizando no dia 19 de setembro, dentro da Semana Nacional de Trânsito, porém um dia só, um curso gratuito. E o assunto será estresse no trânsito. E aí, como é que faz para vencer isso? É, a doutora Paula de Oliveira vai estar ministrando essa palestra, que tem o apoio também da Rádio Ônibus, lá na CET, no Jardim Rosana, em São Paulo, na Avenida Carlos Lacerda, 1143. Então a Rádio Ônibus quer levar você para se divertir. Eu imagino que a diversão, ainda mais com a família, vai contribuir para que você seja, né, menos estressado. Vai se divertir. Olha, vários motoristas já foram, cobradores de ônibus, busólogos já foram, ouvintes que viajam e gostam de ouvir nossa programação já foram também ao teatro, se divertiram, riram. A maioria das peças aqui são comédia, e mais uma, e é estreia no Teatro Maria de la Costa. É outra estreia, hein? É outra. Já vou falar mais dessa peça daqui a pouquinho, valendo pares de ingresso para você. Isso mesmo, de graça. Você não vai pagar nada. Os melhores lugares. Se você nunca foi ao teatro, a oportunidade chegou, graças a essa parceria que a Rádio Ônibus fez com uma produtora muito legal. E eu estou recebendo vários pedidos para a gente tentar fazer o mesmo no estado do Rio, né, Minas Gerais, no Paraná, onde tem, né, os teatros aí também, que as pessoas lá querem ir ao teatro com a Rádio Ônibus. A gente está tentando, viu? Vamos conseguir, vamos chegar lá. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar para conseguir as peças teatrais nesses outros estados para poder sortear aqui na rádio. Por enquanto, somente válido para os amigos ouvintes que estão em São Paulo. Atenção ao nosso WhatsApp, 16991821468. Hoje eu vou apresentar. Já está no YouTube, mas para quem não pode assistir vídeo, né? Para quem está trabalhando e prefere ouvir do que assistir, vai acompanhar as matérias que foram feitas, as entrevistas, o bate-papo rápido, mas muito legal e importante, com os profissionais que eu conheci durante a palestra operacional ministrada pelo Carlos Rabelo. Eu conheci motoristas executivos, motoristas que estão há muitos anos na rodagem, já passaram por várias situações e contaram um pouquinho da sua profissão. Foi bem legal o bate-papo, conhecer, inclusive uma mulher que é advogada, mas gosta mesmo de dirigir, não é? É advogada, mas quer ser motorista, e é o que ela está fazendo. É bem interessante o bate-papo, não perca daqui a pouco aqui na Rádio Ônibus. Tem oferecimento de JP Afiações Profissional. Ontem eu estive lá em Santo Amaro, almocei com o JP, foi muito bacana. Ele e seu Paulo, né? Seu Paulo é costureiro, ele já fez aqui, já ajustou um terno meu, um serviço sensacional. Antes de eu ir para Marco Polo, eu tinha que ir bem alinhado, né? Terno bem alinhado, ajustado, né? Quase que foi mandado fazer. E o senhor Paulo, quem fez serviço muito bacana lá em Santo Amaro também. Os dois são colegas, o JP e o senhor Paulo, que é costureiro. É alfaiate que fala, né? Alfaiate. E, aliás, um serviço muito bacana, muito legal mesmo, né? De primeiríssima qualidade. E o JP, que é afiador de facas, faquinhas e facões, é um dos nossos apoiadores aqui também há bastante tempo e acredita no nosso trabalho, gosta do trabalho. E, além de tudo isso, gente, ele ainda é apresentador de programa. Nós gravamos ontem um programa Amor à Terra, que está sensacional, cada vez melhor que o outro. Às vezes a gente chega lá meio cansado, né? Porque pega ônibus, dois, três ônibus para chegar lá, ainda mais no calor, né? E aí a gente acaba chegando até estressado lá, né? Aproveitando aqui a CET, que vai falar do estresse no dia 19, o passageiro também anda estressado, viu, Elaine? O passageiro tem que participar dessa palestra também. Bom, cheguei lá na rádio cansado, aí você fica meio chateado, de repente começa o programa, as músicas vão tocando e você sai de lá bem melhor, né? Muito melhor. E o JP é apresentador desse programa, que aqui na Rádio Ônibus vai ao ar aos domingos a partir do meio-dia. Vamos ouvir o comercial dele? Solta aí o JP Afiações Profissional. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Ontem nós falamos de um assunto muito importante, que é a utilização do cinto de segurança ou a ausência dele. E através de um fato que aconteceu com um passageiro, que foi viajar por uma empresa. Estou aguardando para não falar o nome da empresa, porque estou respeitando aqui o posicionamento da empresa que vai ou enviar uma nota ou falar com a gente. Está sendo convidada, mas eu vou falar assim o nome da empresa para que você, como cliente, saiba que esta empresa, infelizmente, está agindo desta maneira. Não acho que é de praxe, mas é o que aconteceu. O seu profissional disse ao passageiro que viu que o cinto de segurança estava quebrado e amarrado, né, foi dado nó ali. O motorista disse que o cinto não servia para nada. Foi isso que o motorista disse ao passageiro, que era para o passageiro ficar quieto, calar a boca, né, e seguir viagem, porque o cinto não serve para nada. Foi isso que disse o seu profissional, o motorista de ônibus, ao passageiro. Esse assunto foi discutido ontem. A Márcia, gentilmente e brilhantemente, contribuiu com mais informação, orientando, né, falando sobre esse assunto também. Carlos Abelo também participou, relatando. O próprio cliente, o ouvinte e o passageiro que teve esse problema falou aqui, né, através de uma ligação do celular, consegui falar com ele. E o assunto continua sempre, né, porque se caso você tenha passado pela mesma situação, se você já entrou em um ônibus onde não tinha o cinto de segurança e deveria ter, onde estava quebrado e você foi obrigado a viajar, ou não sabia o que fazer, você às vezes fica, não sabe se você tem direito, né? O passageiro às vezes fica, né, ali com vergonha, sei lá, fica com medo de reclamar e parece que você não tem direito de reclamar. Tem sim. Aliás, você pode se recusar a viajar e que a empresa tem que pagar as custas que você tiver aí, né, de hospedagem, de tudo. É, caso você não consiga viajar. Claro, se tem outra poltrona, você vai trocar. Não foi o caso, o ônibus estava lotado e o passageiro foi obrigado a viajar com o cinto de segurança quebrado. Ele foi assim, eu não iria. É, muita gente não iria, porque você acaba assumindo essa responsabilidade junto com a empresa também, penso eu. Mas a empresa é quem errou muito. É, o motorista é a cara da empresa. A gente fala aqui, orienta os profissionais para serem cada vez melhores, né? Como diz no livro aqui do Jairo, seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Esse motorista, essa empresa não quer mais. Eu não tenho dúvida. Se ele já não foi, infelizmente, mandado embora, né? Alguma advertência ele deverá receber, porque é uma atitude terrível, né? A atitude dele. É dizer ao passageiro que o cinto não serve para nada e que ele viajasse daquele jeito mesmo, viajou com o cinto de segurança quebrado. Então, você, motorista, é a cara da empresa. Toda vez que o passageiro ver a empresa na rodoviária, lembrar da empresa, o que ele vai lembrar? Dessa situação. E quem é que teve essa atitude horrível? Não foi o dono da empresa, não foi o fiscal, mas foi o motorista, infelizmente. Então, amigo profissional, você precisa ser, né, cada vez melhor. Se você gosta do seu trabalho, quer mantê-lo, não dá para agir como muitos, infelizmente, estão agindo por aí. Não são todos, claro que não. Nós temos grandes exemplos, até contamos aqui, e até quero que você conte. Né? Me ajuda aí a gente falar mais de coisas boas do que ruins. Eu continuo acreditando que no mundo aconteçam mais coisas boas do que ruins. Infelizmente, quando acontecem, a gente tem que falar aqui também. Mas se você tem algo legal para contar, conta também. Se tem algo, infelizmente, não muito legal, conta. Se você já passou por essa situação, como o próprio Vander lá das Minas Gerais contou para nós, e também já viu isso, né? Já teve que embarcar em ônibus onde o cinto de segurança está quebrado. Né? Como é que faz? O cinto não vale para nada, então? E aí a gente fica, né? É como se estivesse secando gelo, porque vem Semana Nacional do Trânsito, Movimento Maio Amarelo, todo mundo falando da importância disso, daquilo outro, itens de segurança. Aí uma empresa tem um carro de linha e com um motorista que tem essa atitude de falar que o cinto de segurança não vale para nada, como é que faz, né? Destrói todo um trabalho que a sociedade vem tentando fazer para combater a violência no trânsito. Não pode, né, gente? Espaço aberto para você. Participa com a gente, comenta os assuntos e diga como é aí na sua cidade, na sua região, se você já passou por isso. 16 99 982 1468. O Felipe Barbosa Prado mandou um link aqui e disse que aconteceu um acidente muito feio em João Pessoa. Eu não estava sabendo, já foi alguns dias aí, não é? Dia 11 está a notícia no G1. Acidente que envolveu um ônibus que deixou 3 mortos e feridos em João Pessoa. Parece ser um ônibus urbano, não é? Parece ser um ônibus urbano. O que pode ter acontecido, viu, meu amigo Felipe? Trágico acidente, hein? É, a foto que eu estou vendo é feia. O ônibus parece que invadiu a calçada, deve ter batido em poste, porque tem vários fios sobre o ônibus. É um modelo novo, modelo da Marco Polo. E o acidente aconteceu em João Pessoa. A notícia foi divulgada no dia 11, só agora que eu estou vendo a notícia, graças ao Felipe Barbosa Prado. Quer falar também? Participa com a gente. 16 99182-1468. Valendo livro, camiseta e pares de ingresso para o teatro. Vamos ao teatro. Se você nunca foi, a oportunidade chegou. Manda seu alô aqui através da Rádio Ônibus para participar dos sorteios e comentar os assuntos. Um alô aqui também para o João Vitor, que está lá no Paraná, tá ligadinho com a gente, tá dizendo assim, ó, coisa ruim do transporte de ônibus é que os motoristas são agressivos. Não são todos, viu, Vitor? Não são todos, a gente sabe que não é, né? Não são. Mas tem alguns que estão meio estressados. Por isso, ó, a importância, você que está em São Paulo, CT vai estar realizando no dia 19. A CT é o Centro Escolar de Trânsito aqui no Jardim Rosana, na região do Campo Limpo, em São Paulo. A Semana Nacional do, dentro da Semana Nacional do Trânsito, no dia 19. Vai acontecer no dia 19, a partir da 1 da tarde até as 16 horas. O assunto será estresse no trânsito. Viu, João Vitor? Pode ser isso. Muito estresse no trânsito, o motorista está, né, perdendo a cabeça aí. Bom, o que, que eu acredito que também contribui para esse estresse? Se você fizer uma pesquisa séria aí sobre motoristas profissionais que dirigem com motor dianteiro e aqueles que dirigem com motor traseiro, você vai ver rapidamente que a maioria deles estressados ou com problemas de saúde são aqueles que atuam com motor dianteiro. Isso é fato, é só conversar. Para e conversa com o motorista aí no ponto final, né? Enquanto estiver parado o ônibus, conversa com ele. O que, que ele acha de dirigir com uma máquina, um motor em suas pernas? Aí esses dias me falaram assim, ah, mas como é que fica o caminhão? Foi o Bruno, inclusive, né? Lá de Miguel Pereira, Bruno Lisboa Borges. E o caminhão é diferente. Primeiro que o motorista de caminhão, ele não tem o motor dentro da cabine, fica abaixo. Até o mico, o menor caminhão que tem aí, né, o tamanho do motor e a posição dele fica mais abaixo do que onde ele está. Não fica dentro como é no ônibus. Né? Até seria interessante, aí, já que a indústria não quer abrir mão da fabricação do motor dianteiro, colocar o motorista acima desse motor. Né? Não sei se ajudaria, seria 100%, mas talvez uma solução aí para as indústrias que não querem abrir mão do motor dianteiro, não é? Eu acredito que dirigir com motor dianteiro seja um dos grandes problemas para o estresse e para a falta de saúde que os motoristas de ônibus vêm tendo, né? E aí é prejuízo para todos, sociedade, é prejuízo para a empresa, para a família que tem o seu, né, o seu profissional aí, o pai, né, por exemplo, doente por conta do ruído, por conta do calor e tantas outras coisas. Você já trabalhou com motor dianteiro? E hoje está com uma empresa com ônibus com motor traseiro. Você voltaria para o motor dianteiro? É difícil, não conheço ninguém que está chorando lá com os fiscais para voltar para o motor dianteiro. Participa com a gente, comenta esses assuntos também. Então, João Vitor, lá do Paraná, que participa com a gente aqui em Ponta Grossa, escrevendo aqui para mim. Não são todos que são estressados, mas eu acho que isso contribui também, né? O motor dianteiro. E muito, não é? Participa com a gente, comenta os assuntos, como está fazendo o João Vitor, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Nós vamos agora com o poema do ônibus, que eu gosto sempre de colocar aqui, para lembrar como é a nossa paixão por ônibus, como é importante o ônibus nas nossas vidas. E esse poema da Mercedes-Benz fala muito bem, né, do que a gente pensa sobre o ônibus. Presta atenção nesse poema que foi tirado de um catálogo da Mercedes-Benz. Movido à paixão. Ônibus. Dentro dele nascem amizades, renascem amores, explodem paixões. Enquanto o tempo roda, a vida rola em sua plenitude sobre o manto de aço de um ônibus,

Aqui também tem música na nossa programação da Rádio Ônibus. Se você quer ouvir uma música em especial, mande para nós aqui. Eu não coloquei ainda nenhum áudio do WhatsApp, embora já tenha chegado vários aqui, porque o WhatsApp está com essa mania chata aí, eu não sei como impedir isso ainda, não descobri, de ficar atualizando toda hora, né? Toda hora fica atualizando. Então, o nosso aparelho aqui está dando erro e está querendo que a gente atualize. Eu não estava querendo fazer isso, porque da última vez que fiz, como esse aparelho é um aparelho simples, com pouquíssimo espaço, ele acabou, da última vez ele não conseguiu atualizar e eu fiquei sem o WhatsApp nesse aparelho. E aí a gente ficou sem o Zap da rádio. Então, se eu não conseguir colocar a sua mensagem hoje, é por esse problema. Estou tentando aqui, enquanto eu falo com você, para ver se a gente consegue resolver a situação sem precisar atualizar esse WhatsApp. Coisa chata isso. Toda hora fica pedindo para atualizar. Já atualizei outras vezes e agora está querendo e ele está dando erro. Ó. Não está deixando nem atualizar. E eu não consigo abri-lo. Né? Não consigo abrir aqui o WhatsApp para poder ver as mensagens. Vamos tentar descobrir. Se você sabe como resolver isso, alô Lula Bus, técnico aí, ó. O Lula não é técnico? Ou só entende de computador? O que a gente faz nessa hora, hein, ô Lula? O WhatsApp nosso da rádio não tá querendo funcionar aqui, ó. Manda pra gente aí. É uma orientação técnica, não é? E mesmo assim vai mandando sua mensagem. Uma hora a gente consegue e coloca a sua reflexão no ar. Tem uma outra pessoa que tá mandando uma mensagem aqui num outro telefone, que é o DDD82, eu esqueci o seu nome, viu, meu amigo? Pois escreva aí, porque esse telefone aqui é o Reinaldo, né? Reginaldo. É o Reginaldo que está mandando mensagem aqui para nós, tá dizendo que essa poesia que eu coloquei agora há pouco, o poema do ônibus, é muito bonita, realmente. Explica, aliás, conta um pouco, resumidamente, o que a gente pensa sobre o ônibus. É bem legal mesmo, viu, Reginaldo? Qual que é a sua cidade aí, Reginaldo? Escreve para mim aí. E quem está participando... Ah, João Vitor, já falei, né? Já escreveu aqui também no aplicativo, mandando recado. Pessoal do Facebook já está acompanhando também a nossa programação. E o J. Artes está dizendo que a respeito do acidente que aconteceu em João Pessoa, foi relatado que o motorista passou mal. Os passageiros presenciaram o motorista passando mal e aí, infelizmente, o motorista bateu em poste, foi terrível, né? Invadiu a calçada, atropelou pedestres, terrível. É a falta de saúde aí dos nossos profissionais. Eu não sei se as empresas estão tendo esse cuidado constantemente, tem que ser sistematicamente para fazer uma avaliação com cada profissional. Eu sei que é complicado, não é tão simples assim, né? Falar é mais fácil do que fazer, mas seria muito importante para que tragédias como essa não acontecesse. Eu sou contra motor dianteiro, eu acredito que atrapalha demais. Quando sai de fábrica um ônibus novinho, até o ruído é um pouco menor, mas você vai usando, e não demora muito, além do calor, o ônibus vem com aquele ruído aumentando, então fica com esse barulho na cabeça o tempo todo. Aqui em São Paulo teve uma época, não sei se na sua cidade já teve isso, em que as empresas estavam colocando, eu não sei como é que chama isso, mas um sistema onde não deixava o motorista forçar as marchas. Significava o quê? Estava na primeira, logo já vinha um apito, lembra disso? Para ele passar para a segunda, para a terceira, e assim vai. Se ele ficasse demorando, segurando muito nas marchas, o apito ficava constantemente ali. Então, olha que loucura, gente. Que loucura é isso? E ninguém fez nada, né? Não teve um órgão competente que ouvi falar que intervisse na situação, porque não pode um profissional trabalhar com, além do ruído que já trabalha, os caras colocaram, e tem empresa, acho que até hoje faz isso, que colocaram um bip, né? Um apito, toda vez que, antes da passagem de marcha, para o motorista mudar no tempo certo, porque se ele mudasse errado, ficava apitando, gente, incomodava passageiro, e muito mais o motorista. Ô JTA, você já viu isso? Já teve aí na sua cidade? Quem é que já passou por isso? Algum motorista já dirigiu ônibus com esse apito? Alô, William, tudo sobre ônibus. Você que já teve em várias empresas aí, entende muito do assunto, já passou por isso? É da sua época? Eu acho que até hoje ainda tem empresas que têm colocado esse sistema aí. Eu não sei para quê, gente. Ô alô, Atílio, lá de Guarulhos, motorista de Guarulhos. Já passou por isso? De ter que ficar com um bip ligado ali, junto às marchas ali para você não ficar forçando elas. Terrível, né, gente? Além do barulho do motor, o bip. Isso enchia o saco, enchia mesmo, né? Terrível. Eu já viajei em vários ônibus urbanos aonde tinha esse bip aí. Todo mundo reclamava, todo mundo, né? E sofria o motorista lá que estava lá com aquele barulho constantemente. Terrível, hein? Terrível. Então nós vamos agora, nós vamos com informações dos amigos repórteres falando sobre saúde. É, liberação do Ministério da Saúde aí, ó. 1 bilhão, sabe para quem? Para as UPAs. Vamos com as informações. O Ministério da Saúde liberou cerca de 1 bilhão de reais para investimentos em UPAs, unidades de pronto atendimento, santas casas e hospitais filantrópicos e compra de medicamentos. A medida foi anunciada pelo ministro Ricardo Barros. Os recursos serão liberados a partir de outubro para 99 UPAs. Já para santas casas, a previsão é de que o montante financie 1.400 novos serviços nessas instituições e que os pagamentos sejam feitos até dezembro. E o dinheiro será destinado para a compra de remédios. Serão 7 milhões de unidades a mais de medicamentos, que vão custar cerca de 220 milhões de reais. Segundo o governo, todo esse investimento foi possível graças a uma economia a partir de revisão de contratos. Por exemplo, de aluguel, serviços gerais e informática. E a extinção de cargos comissionados. De Brasília, Daniele Soares. Valendo pares, ingressos para o teatro nesse final de semana. Sábado, Teatro Maria da Costa é mais uma estreia, não é a estreia que nós anunciamos recentemente, é uma outra, é mais uma comédia. Já vou falar mais dessa peça, desse espetáculo daqui a pouco. E para você participar é o seguinte, ó, instale o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, depois na aba Recados do próprio aplicativo você manda mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. E você pode ser o nosso convidado. Até sexta-feira, uma mensagem de texto pode chegar no seu celular ou uma ligação você pode receber sendo convidado. Melhores lugares no teatro. É pouca coisa não, hein? Olha, participe se você nunca foi ao teatro, a oportunidade chegou. Quem foi? Avisa os outros amigos, hein? Não esqueça de avisar, ó, você quer ir ao teatro? Eu fui, assim, conta como é que foi. É, vai contando para os amigos aí poderem participar também, instalando o aplicativo Google Play, sistema Android, na aba Recados manda mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. O WhatsApp nosso ainda não está funcionando. Estamos lutando com ele aqui para ver se a gente consegue não atualizá-lo. E ao tentar atualizar aqui no nosso aparelho da rádio, ele não deixa, ele dá erro, né? Ei, dureza, essas coisas chatas que acontecem, hein? Quem souber aí, ajuda a gente aí. O que eu faço nesta hora? Semana Nacional do Trânsito. A CET vai estar realizando no dia 19 de setembro o Centro Escolar de Trânsito no Jardim Rosana, na região do Campo Limpo. Uma palestra, um curso, né? Com a doutora Paula de Oliveira, estresse no trânsito. E aí, o que faz, hein? É, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana, é a Semana Nacional do Trânsito, com apoio da Rádio Ônibus. Mais informações, liga, tem o WhatsApp também deles lá, hein? 9-DDD11 de São Paulo, 947-93-5563. O Adriano Rosendo está dizendo, coitados dos nossos amigos motoristas de ônibus que fazem rotas noturnas. Nessa época de eleições, é o dia todo esses carros de som que não dão tempo para nossos ouvidos. É, o pessoal que trabalha à noite, precisa descansar de dia, como é que faz? E não tem só carro de som não, viu, Adriano Rosendo? Eu não sei aí em Catanduva, mas aqui em São Paulo, Grande São Paulo, né? Enche as paciências o caminhão do gás. Ei, dureza, você quer descansar? Às vezes a gente trabalha até mais tarde, até de madrugada, aí precisa descansar, né, durante o dia. O camarada não consegue dormir direito porque passa o caminhão de gás 200 mil vezes no bairro dele. Fica insistindo para a pessoa comprar o tal do gás, véio. Acontece isso aí? É, agora, além do caminhão do gás, tem também o carro de som dos políticos. Ei, dureza, hein? Quando eu te pego. peço pra tomar cuidado quando eu te digo que eu tô te esperando. Quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Valendo livro e camiseta. O livro é do Jairo de Oliveira. O livro chama-se Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Nós vamos para mais uma música e na sequência já tem as entrevistas, uma delas na sequência aqui, que foi realizada durante a palestra do Carlos Rabelo, palestra operacional. Momento muito legal, muita gente quis ir, gente do Rio, gente de Belo Horizonte, gente de muito longe que acompanha a rádio, gostaria de ter escutado, né, de estar presente, mas não é possível. Quem sabe da próxima, já falei com o Carlos Abelho, precisa transmitir através do rádio, da Rádio Ônibus, porque às vezes a pessoa não pode assistir na hora, mas o ouvir é mais fácil, ainda mais através do aplicativo, né, às vezes até dirigindo ela pode ouvir em casa, pode ouvir enquanto está cuidando de uma planilha aí no computador, né? Os amigos que estão de carona com alguém, enfim, ouvir é muito mais fácil do que você parar para ficar assistindo até vídeos, não é? Por isso que o rádio tem uma audiência significante, ainda é muito melhor do que qualquer canal do YouTube por aí. E nós estamos gradativamente crescendo com vários ouvintes em vários cantos do Brasil espalhados que acompanham a nossa programação. Então, Carlos Abelho, vamos organizar aí um próximo evento, onde a gente consiga transmitir pela Rádio Ônibus, dando mais possibilidade de pessoas ouvirem desse assunto e aprenderem ainda mais. Vários profissionais que acompanham já a Rádio Ônibus e querem e precisam ser ainda melhores, né, no que fazem na condução aí de passageiros, cargas, né, e aí vai. Mais música dos anos 80. Enquanto eu brigo com o WhatsApp aqui, gente, não tá fácil não, hein? Se alguém tiver alguma ideia aí, ó, nosso WhatsApp não quer funcionar, o WhatsApp da rádio. Tá querendo que eu atualize, já tentei, não deu certo. Oh, Aqui tem música e também tem informação. A sua participação também é muito bem-vinda. Nosso WhatsApp está com problema ainda. Estou fazendo de tudo que estão me falando aqui. Reinstala, já tentei. Vou tentar outras possibilidades aqui para ver se a gente consegue. Tem bastante mensagem aqui chegando e eu não consigo acessá-las para colocar no ar. O nosso WhatsApp aqui da Rádio Ônibus não está querendo funcionar. Enquanto isso, vamos acompanhar agora uma das entrevistas que eu fiz com um profissional motorista de ônibus e também trabalhou na caravana Siga Bem, falou um pouquinho da importância que um motorista, um profissional, precisa fazer cursos, participar de palestras, participar de discussão do assunto, se qualificar. E é o que o Valmir, um dos profissionais que eu encontrei lá e conversei, lá na palestra operacional realizada pelo Carlos Rabelo. Vamos ouvir o bate-papo com o motorista, que também já foi motorista da caravana Siga Bem, o Valmir. Vamos ouvir a entrevista que foi realizada lá na palestra com o Carlos Rabelo. Do Brasil do Mundo, tenho a alegria de estar aqui nesse encontro maravilhoso, reunindo os profissionais do setor de transporte. Essa palestra que agora há pouco aconteceu, ministrada pelo Carlos Rabelo. Eu tenho a honra de ter do meu lado aqui um profissional, está na rodagem há bastante tempo, o Valmir, profissional do volante. Valmir, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. É um prazer, é todo meu fazer parte dessa equipe, né? E eu acho que esse projeto é maravilhoso, você está levando para as estradas aí. Valmir, quanto tempo de profissão você tem? Como é que a sua vida começou com o transporte? A minha vida começou desde 1983, quando eu iniciei no ônibus, né? E me aposentei no ônibus. E agora, por último, eu estava na caravana Siga Bem, por qual eu existi lá 3 anos e pouco, fazendo um serviço de master drive, demonstração de veículos pesados. Sou formado em entrega técnica pela Volvo e pela Mercedes. E essa é a minha trajetória de vida. O que o senhor acha de um encontro deste, como nessa noite, onde os profissionais vieram para trocar ideia, trocar dicas, um conhecer o outro, sair do mundo virtual também, ver a realidade dos outros. O que o senhor acha desse encontro dessa noite? Muito maravilhoso. Ainda mais quando se trata de prevenir acidentes, de prevenção de acidentes. Isso daí é muito importante para nós, que estamos vivendo uma crise mundial aí feia, né? Então eu acho muito bacana essa parte de direção defensiva, para que eles se conscientizem de ter um trânsito mais educado, mais civilizado, né? E o senhor já fez parte de um trabalho interessante, que é através da caravana Siga Bem, levando até mesmo informação sobre educação de trânsito. O projeto da Rádio Ônibus contempla levar educação de trânsito para as crianças do ensino fundamental. Eu sou pai de 2 filhas, minhas filhas nunca tiveram educação de trânsito nas escolas. O senhor é pai, Valmir? Sou pai, sim. Sou pai, sou avô. Avô também. Avô também. Uma das vezes, sem falar do Siga Bem, alguma vez um filho seu ou neto levou um trabalhinho de educação de trânsito para casa? Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu uma vez. Meu filho trouxe um trabalho para casa, mas isso já faz muito tempo. E uma única vez? Uma única vez também. Depois nunca mais falaram nada. Quer dizer, é importante levar a educação de trânsito para os pequenos? É muito importante, sim. Isso aí é um fato que tem que pegar pesado mesmo na educação do trânsito. O senhor acredita que é possível formar no futuro bons motoristas de caminhão, de ônibus, começando na escola, levando educação de trânsito para as crianças? Sim, porque a maioria dos motoristas não tem tempo para fazer isso daí, você está entendendo? Não que eles não queiram fazer, eles não têm tempo, porque são cargas de horário, o camarada já não dorme direito, porque tem que pagar a prestação do caminhão, então ele roda muitas horas, onde vem ocasionando um monte de acidente, principalmente na Rio Bahia, que lá existe uma cidade que chama Itabaiana, é a cidade das viúvas lá, porque o que morre de caminhoneiro ali é fora de série. Eu conheço o Brasil inteiro de ponta a ponta, então eu posso dizer isso para vocês, que a educação do trânsito hoje é prioridade do nosso país, gente. Sem isso daí nós vamos passar apertado. É fundamental, já estamos atrasados. Para a gente encerrar olhando para a câmera lá, o que o senhor acha de uma rádio que fala de ônibus? Valorizando o setor de transporte de passageiros, o motorista, o empresário, aquele que lava o ônibus, o mecânico, o agenciador. O que o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho muito bacana, principalmente eu que já vim da autoaviação 1001, trabalhei na 1001, na aviação Cometa, Catarinense, onde a gente recebia um treinamento super bacana lá da J. Clark, né? Então a gente tinha todo esse treinamento de condução do veículo, de prevenção de acidentes. Eu acho muito bacana esse tipo de coisa aí. Valmir, obrigado, sucesso e cada vez mais aprendendo, porque motorista não basta saber dirigir, tem que se qualificar, se adequar ao mercado de trabalho também e ao dia a dia, né? É dirigir de maneira a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros, né? A gente tem que evitar acidentes. É isso aí, Fabinho. Até mais. Obrigado. Adquira as canecas personalizáveis da Rádio Ônibus. Canecas em cerâmica. Canecas da Rádio Ônibus. Adquira a sua caneca personalizável através do site da 14 Vezes Estampas. Muito legal a gente encontrar motoristas que há bastante tempo fazem, estão na profissão, mesmo assim querem aprender mais. Muito legal isso, né? Eu gosto muito de aprender. E é interessante quando a gente encontra jovens, encontra adultos, e até idosos, né, que tem uma bagagem importante na vida, mas mesmo assim querem aprender um pouco mais. Eu gosto muito de conversar com pessoas que não ficam se achando, não, sei tudo, tenho um diploma tal, faculdade tal, sei de tudo, você não sabe de nada. Eu sempre gostei e tenho amizade com pessoas que querem aprender. Por mais que a pessoa tenha um currículo enorme, ela sempre está disposta a aprender, ela ouve você falar também. É muito ruim quando você conversa com a pessoa, só ela quer falar, só ela sabe, não é? E é interessante que nessas palestras, esses encontros de motoristas, eu tenho percebido muitos profissionais que têm muitas experiências, mas eles querem aprender um pouco mais. Aí querem ouvir de um jovem, acabam ouvindo de outras pessoas que estão no mesmo ramo que ele, querem trocar informações. São pessoas que querem aprender mais, né? Se qualificar cada vez mais. Isso é muito importante, encontrar e ter profissionais que, por mais tempo de estrada que tem, né, de experiências, estão dispostos a aprender um pouco mais, né? Isso é muito legal. Homem de música, e meu WhatsApp, nada aqui, viu? Vai mandando mensagem, uma hora a gente vai conseguir. Eu já quase estou jogando o aparelho no chão para ver se funciona, né? Tem hora que, de repente... Vai que funcione, mas não estou fazendo isso não, a gente está desinstalando tudo que é possível para poder atualizar aqui o bendito WhatsApp, que não está deixando a gente trabalhar aqui, né? Agora tem Ivete Sangalo, que faz tempo que eu não toco, hein? Faz tempo, olha, a música é muito bonita. Boa viagem para você, utilizando cinto de segurança também em ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Meu coração pede direção, voando sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri. talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse, se você deseja ouvir uma música, por enquanto estou atendendo o pedido através do Facebook, o WhatsApp ainda nada. Estamos fazendo o download aqui do novo WhatsApp através do computador, com a conexão via cabo, para ver se eu consigo driblar o aparelho aqui que não quer deixar instalar novamente. Está dizendo que não tem espaço, isso que eu já coloquei um outro cartão de memória. As coisas técnicas que acontecem. Com certeza você já passou por algo semelhante aí, não é? Depois do intervalo tem mais entrevista que foi realizada durante a palestra lá com o Carlos Rabelo. Um momento bem legal de encontro com profissionais do setor de transportes, inclusive motoristas do executivo, hein? Agora tem um comercial da Bela Tintas. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residenciais, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Você está ouvindo a Rádio Ônibus através da internet. Através do nosso aplicativo, você pode fazer pedido musical. O aplicativo chega aqui, a mensagem chega, dependendo do WhatsApp. Chega os seus comentários, não tem como ainda fazer em áudio, né? Somente pelo WhatsApp, que ainda não foi reinstalado. Mas através do aplicativo você pode manter contato com a gente aqui, instale no Google Play. E é legal, gente, está fácil agora para você divulgar para os colegas motoristas, para quem você quiser, né? Agora está fácil. Google Play, sistema Android, só digitar Rádio Ônibus, o aplicativo é moleza, uma piscada de olhar e já instalou. É bem rápido, bem leve e dá para ouvir a Rádio Ônibus na palma de sua mão em qualquer lugar do mundo. É moleza. Voltando agora lá para a palestra que foi realizada pelo Carlos Rabelo, eu conversei também com motoristas profissionais até do executivo que estiveram também nesse encontro muito legal, trocando experiências. Vamos ouvir mais um bate-papo bem legal com profissionais do setor de transporte e motoristas executivos. A primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo tem a alegria de estar aqui reunido com profissionais do setor de transporte e aprender um pouco mais. E a gente aprendeu bastante, aliás, nessa noite aqui. No meu lado direito, começando pelas mulheres, é claro. Seu nome mesmo é? Simone. Né? Simone. É profissional do setor de transporte e advogada ainda. Isso mesmo. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho a sua história. Do meu outro lado aqui está o André. Tudo bem, André? De Jundiaí, interior paulista, veio até São Paulo para aprender um pouco mais, enfim, para falar um pouco mais do assunto de transporte. É isso, André? Aperfeiçoar a categoria, né? E o profissionalismo também. Do meu lado esquerdo aqui está o? O Flávio. Flávio. Flávio é motorista há quanto tempo, Flávio? Há 34 anos. É bastante tempo. Muito 34, tempo. Tem 38 anos, quer dizer, eu você tenho 34. Meu Deus do céu. Se aposentando. Tempo. Voltando para as mulheres aqui, Simone, como é que você se envolveu com o transporte? Quer dizer, é sonho? Você quis? Desejo, realmente. É desejo? É uma profissão que dá prazer. Sabe, a advocacia, ela me deu muito dinheiro, mas não me dá prazer. Agora, o motorista, não, eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir carros grandes. O meu sonho é dirigir van. Você disse para a família, olha, eu vou dirigir carro grande. O que falaram para você? Não, eu falei assim, como uma mulher? Uma mulher dirigir? Você vai deixar de ser advogada? Para ser motorista? Eu falei, me dá prazer, eu acho tão bonito, eu gosto. Viajar, conhecer liberdade. Eu acho lindo você, a profissional motorista. E na rua, pessoa estranha, você dirigindo? Você estranho, dirige... eu tenho um carro. Que tipo de veículo? Hoje, meu carro particular é simplesmente uma Ranger. Eu tenho Ranger há 20 anos. A primeira Ranger, quando eu desci do carro, todo mundo olhava. Nossa, uma mulher dirigindo Ranger? Eu era bem mais nova, né? Agora eu tenho a minha segunda Ranger. E eu gosto de carro grande, é Ranger. Você é formada e tem muita gente que está te vendo ali, muitos motoristas, que às vezes não se preocupam nessa formação. Eu digo de vez em quando na programação da rádio que hoje um advogado pode ser motorista. Pode. Você foi. Mas o motorista não pode ser um advogado, a não ser que ele estude. Verdade, não é? Verdade. A importância de se qualificar é muito grande também. Seja qual for o sonho, se ele gosta de estar na rodagem, dirigindo um veículo grande, médio ou pequeno, certo. Se qualificar também é importante, né, Simone? Concordo com você. Hoje aqui, essa palestra para mim foi hiper, sabe, gratificante, educativa realmente. Porque a gente conhece a segurança, foi exposta aqui, a abordagem foi feita, a segurança, o seu caráter, né, o motorista, o cuidado que você tem com o seu cliente, mesmo você sendo um motorista tipo particular, executiva, ou você sendo um motorista de uma empresa, você tem que tomar cuidado com o seu passageiro, tomar cuidado com o seu o patrão, né, no caso. Enfim, aqui hoje é uma educação no trânsito. Gostei muito da palestra do Carlos, é uma pessoa muito boa, uma pessoa carinhosa, ele se preocupa com a gente. Foi muito bom estar aqui, aprendi muito, realmente. Muito bom, né? Falar do assunto é importante. Para a gente encerrar aqui, o que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte de passageiros, do ônibus? O que você acha da Rádio Ônibus? Fantástica. Conheci através do Facebook com o Carlos. Eu acho que é por aí. A gente tem que se unir, como você falou. Os caminhoneiros, eles são unidos. Eu acho que o motorista de van, carros e micros e ônibus, eles têm que se unir. Eu acho importante uma rádio para o motorista de ônibus. Você vê, ela aborda vários assuntos. Não só o ônibus, não só o motorista. Eu achei muito interessante. E sucesso. Obrigado, Simone. Sucesso para você também. Espero que a gente se encontre outras vezes para aprender um pouco mais. Obrigada. Tá bom? Obrigada, André, do meu lado aqui do interior paulista, transportar pessoas, às vezes empresários, pessoas importantes, requer um aprendizado também. Ser motorista executivo precisa ter não só um carro bonito, um terno bem passado, enfim, alinhado, mas o motorista precisa entender que ele é a cara da empresa, né? Exatamente. É esse direto da empresa é com o motorista. Essa é a preocupação de vocês também? Como eu falo sempre, você tem que ter o feeling do negócio que você está complementando, né? Ou seja, é uma categoria de motoristas diferenciado, porque é um motorista que ele tem que ter pelo menos um inglês para se comunicar com estrangeiros, né? Sendo que nós atendemos muitas multinacionais. Todos os seus profissionais têm o inglês, pelo menos o básico? Exatamente. O meu nível é mais avançado para um outro idioma também, um espanhol, que América do Sul aqui, né? Então, vendo bastante visita para cá. E Europa também, né? O inglês. Um pouco de francês também, que são as pessoas que mais visitam para cá. Alemães também, bastante alemão. Mas não basta saber dirigir, tem que realmente qualificar. Exatamente. Educação, tem que ter etiqueta, saber se comportar. Existem várias regras. Como que o André começou com isso? Como é que você percebeu que era algo que você queria fazer? Eu trabalhei 12 anos na área de TI. Exatamente, que mudança, né? De TI para motorista executivo. Então, eu achei que foi uma área que ficou muito saturada, muita concorrência, não que motorista não seja. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com um público mais alto, né? Então, eu já vi esse tipo de serviço na Europa, que eu estive lá visitando, e eu achei muito interessante e eu quis arriscar, exatamente. Aqui na minha área, em Jundiaí, né, também tem outras empresas, então eu trouxe um pouco dessa diversidade para Jundiaí, né, sendo que já existiam outras empresas já, mas alguma coisa diferenciada assim, para um público mais business, né? Para quem está te vendo ali e quiser te contratar, o empresário que está nos ouvindo, de repente está na região de Jundiaí, toda, o Campinas, Grande Campinas, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode ser no telefone 011-99155-2545 ou me procurar no Facebook, é André Roder. André Roder. Roder, isso, exatamente. Aqui no rodapé aqui do nosso vídeo, o site. Perfeito. Também, né? Isso, www.alrservicecar.com.br. André, sucesso, parabéns. Obrigado. Pela iniciativa, é isso aí. Até um próximo encontro nosso, se Deus quiser. Um abraço. E do meu lado aqui, o profissional de mais de 30 anos, Flávio. Na rodagem, Flávio, conta um pouquinho para nós, como é que você se envolveu com o transporte? Qual foi o primeiro veículo que você começou a dirigir profissionalmente? Olha, foi quando... Vira bacana o pessoal te ver ali. Foi no quartel, que eu, quando eu entrei no exército, eu fui, trabalhei de motorista. Aí quando eu saí, eu peguei gosto pela coisa, era jovem, aí eu fui trabalhar com transporte, ônibus, né? Aí trabalhei por muitos anos e há uns 8 anos eu passei por executivo. Hoje é motorista do executivo. O que a gente estava ouvindo agora há pouco do André, você vive na prática isso no dia a dia, é isso? Sim, exatamente, na prática, no dia a dia, né? Então é muito gratificante, prazeroso, a gente passa por muitas experiências, né? E é um público bem diferenciado, né? E agora, nos dias de hoje, né? A gente sempre volta a falar nesse assunto que o motorista precisa se qualificar cada vez mais. Estar nesse ambiente, trocando informações, ideias, é porque você está interessado em aprender mais. Você sabe, tem uma bagagem profissional, né, muito grande, faz mais de 30 anos na rodagem, e mesmo assim quis estar essa noite aqui aprendendo um pouco mais com o Carlos Abeiro e com os demais amigos que aqui estiveram. É isso mesmo? O seu objetivo é se qualificar cada vez mais, Flávio? Exatamente, a gente trocar informações, né? Porque a vida já é um aprendizado, a gente vai trocando informações, né? Eu sei muita coisa e aprendo mais ainda, né? Pegando as experiências de cada um, né? A não ser dirigindo, você já pensou em fazer uma outra profissão na vida? Olha, já até pensei, mas o meu sonho mesmo é dirigir. Não tem jeito, não tem jeito, assim. Tá na veia, no sangue, né? A gente não fica sem. Então é profissional do carro pequeno e também da van e do ônibus? Não, eu trabalho mais com um carro grande, né? Van, micro-ônibus e ônibus. O que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte, passageiros, o ônibus? Seja motorista, seja busólogo, seja mecânico, aquele que vai lavar o ônibus, que dá atenção a você, motorista de ônibus. O que você acha da rádio ônibus? Maravilhoso, maravilhoso. No que depender da categoria, a gente tem que se unir para ajudá-lo, porque é fantástico, porque nunca houve, está iniciando agora um trabalho, até quero parabenizá-lo por isso, porque infelizmente a nossa categoria não tem apoio nenhum, né? Agora tem. Agora tem. Agora temos a rádio lá. A rádio. Né? Claro, obrigado. Imagina, parabéns, sucesso também. A gente vai ver outras vezes aqui, vamos aprender juntos cada Sim, vez mais. Sim, sem né? dúvida. É isso aí. Foi um prazer. Prazer todo meu. Adquira as canecas personalizáveis da Rádio Ônibus. Canecas em cerâmica. Canecas da Rádio Ônibus. Adquira a sua caneca personalizável através do site da 14 Vezes Estampas. Mais um bate-papo com o pessoal que esteve lá na palestra. Daqui a pouco tem ele, o Carlos Abeiro, primeira vez falando ao microfone da Rádio ONU, pessoalmente. Ele já participa constantemente com a gente aqui. Um alô aqui para o Vanler, que já deve ter mandado mensagem. Ele está mandando abraços aqui para o Carlos Abeiro, para o Félix, para o Júnior, para o Bruno Lisboa Borges e todos os ouvintes. Obrigado, Vanler. O WhatsApp não foi para o ar, porque nós estamos com um problema aqui. Não conseguimos ainda fazê-lo funcionar. Tá uma dureza aqui, mas uma hora vai dar certo, porque já aconteceu outras vezes e eu consegui resolver. Agora a gente está tentando de novo fazê-lo funcionar aqui. Sem WhatsApp funcionando, o WhatsApp da rádio, fica difícil a gente colocar os ouvintes no ar. Mesmo assim, amigo, pode mandar mensagem que eu colocarei assim que a gente resolver o problema aqui, eu coloco no ar as suas participações. 16 99182 14 68. Vamos de música, porque aqui também o motorista gosta de música. Gosta de ir ao teatro? Nunca foi ao teatro? Vai ter a oportunidade de ir ao teatro, hein, com a Rádio Ônibus. Depois da música eu comento sobre uma estreia que acontecerá em São Paulo, Teatro Maria de la Costa. Pares ingressos para você que nunca foi ou gosta de ir ao teatro. Você que já foi, vou pedir para que você divulgue para outros amigos poderem ir também. Se você já está acostumado a ir ao teatro, já tem ido pela Rádio Ônibus já faz tempo, né? Comenta e divulga. Fala para o pessoal aí que você conhece dessa oportunidade de se divertir ao teatro. É importantíssimo que os profissionais do setor de transporte possam ter tempo ao lazer. E ainda melhor, ainda quando pode levar a namorada, a pretendente, a esposa, ou até a mãe, né? Quem você quiser, você pode levar ao teatro. É de graça, hein? Você vai ganhar o ingresso através da Rádio Ônibus. Depois da música, comento sobre mais esse lançamento, essa estreia, nossa, na verdade, né? Aqui na Rádio Ônibus. Não perca, depois do intervalo tem essa participação aqui, sua, através do teatro. Pode ser uma oportunidade bem legal para você se divertir um montão, ainda mais quando é comédia, né? Você vai gostar. I am a victim of my time, a product of my age. There was no choosing my direction. I was a holy man, but now, with all my trials behind me, I am weak in my conviction. And so I walk to try to get away, knowing that someday I'll finally have to face the fear that will come from knowing that the one thing I had left was you, and now you're gone. Of my race, you are a beautiful distraction. Yeah, see, I kept you locked away outside and let misery provide. And now I am ashamed, and so I want to try to find some space where I can be alone to live my Você está ouvindo a Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2016. Lembrar você que tem reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Para quem não consegue ouvir na íntegra nesse horário, tem a oportunidade de ouvir à noite. Lembrando também, se você chegou agora e de repente está estranhando porque não teve a sua mensagem no ar ainda do WhatsApp, eu mandei mensagem até agora e não colocou, é porque nós estamos com um problema no WhatsApp aqui, estamos tentando de tudo fazer funcionar. Até agora, nada. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou ajuda, por ajuda, isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas. Tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus. A sua verdadeira companhia. Durante a palestra com Carlos Rabelo, conversei com o próprio Carlos Rabelo, que falou da importância dos profissionais estarem reunidos com ele, aprendendo um pouco mais. Vamos ouvir? Foi a primeira vez que a gente conversou pessoalmente, saindo do virtual para a amizade real também. Foi bem legal conhecer o próprio Carlos Rabelo pessoalmente. Bate-papo bem legal com ele, falando da presença dos profissionais em sua palestra. Primeira Rádio Ônibus e o primeiro clube do ônibus antigo tem a honra de estar aqui conhecendo pessoalmente. A amizade a gente já tem virtualmente. Ele já nos acompanha, nos ajuda com informações. O instrutor, o motorista dos artistas, Carlos Rabelo, nessa noite maravilhosa de encontro de profissionais do setor de transporte. Que honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente, Carlos Rabelo. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. A honra é toda minha, Henrique. E o Carlos Rabelo tem uma iniciativa bem legal. As pessoas que aqui estiveram, ajudaram, contribuíram, cada um pouquinho para poder levar à frente o nosso projeto da Rádio Ônibus e fazer com que a Rádio Ônibus continue funcionando. Carlos Rabelo, eu conversei com alguns amigos aqui, uma pena não deu conversar com todo mundo, e todos eles falaram da importância de vir aqui te ouvir falar das suas experiências, de tudo que você já vem ensinando virtualmente, né, pelas redes sociais, essa amizade também, essa troca de informação é muito importante. Como é que você viu mais essa noite de palestra, levando informação para quem já está no meio do transporte, que quer aprender mais, quer ser um profissional diferente desse setor? Henrique, o que a gente tem visto aí são vários profissionais querendo, com sede de mudar, com sede de ser um motorista diferente, de ser um profissional diferente, né? E o que nós temos visto aí, graças a Deus, são pessoas que confiam no trabalho da gente, pessoas que confiam nas nossas dicas, que nossas dicas não são sempre baseadas em fatos reais, né? E às vezes simples, mas essa simplicidade que pode salvar até uma vida, né? Então, a prova é essa noite aqui, né? São pessoas de vários lugares, de várias regiões, né? De São Paulo, até mesmo de fora de São Paulo, tem o pessoal de Jundiaí aí, né? Vindo receber uma palavra, uma dica aí, para ser um profissional diferenciado. E lembrando que nosso objetivo é sempre ajudar o profissional a ser um profissional melhor. Essa é a nossa missão aqui na Terra, eu acredito. Muito bom, parabéns. É uma honra mesmo ter conhecido você pessoalmente. A gente já é amigo já virtualmente, mas agora pessoalmente é melhor ainda. Para a gente encerrar, aquela pergunta que eu sempre faço. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus para os profissionais do setor de transporte? Para estar junto, né, e ser voz e vez do motorista de ônibus também, que por muitas vezes não é valorizado. Só se lembra do motorista quando ele não está lá, quando o ônibus não chega na plataforma ou quando ele não passa no ponto. É o ser humano que está ali no dia a dia, precisa ser valorizado pelos profissionais em geral, os passageiros e os empresários também. O que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que a Rádio Ônibus é a é o que faltava no mercado. É a informação que o motorista precisa no dia a dia, é a Rádio Ônibus. Eu sou Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, falando ao microfone, você também é Rádio Ônibus? O que você acha de uma rádio que fala desse profissional do setor de transporte? Quem falou também e dá um apoio importante, divulgando também o nosso trabalho, é o Hélio. Hélio Buzolo. Alô, Hélio, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente, eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente, é crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Você está ouvindo a Rádio Ônibus e a gente na luta aqui com o WhatsApp. Tem bastante mensagem que chegou aqui. Estamos quase, viu? Eu acho que vai dar certo agora. Acho que agora vai dar certo, vamos ver. Quase lá. Tive que fazer uma gambiarra daquelas para poder funcionar o aparelho. Nosso aparelho é simples, é pequeno. Esse é um aparelho que, na verdade... Ixi, olha só a informação que eu estou recebendo. Infelizmente, após 31 de dezembro, esse aparelho mais velho que eu tenho não poderá usar mais o WhatsApp. É isso? Até dezembro, né? Vamos ver, pelo menos até dezembro vai dar para funcionar, pelo menos é o que diz aqui, mas ainda não está funcionando o nosso aparelho, né? Está dizendo que o aparelho antigo não funcionará mais o WhatsApp. Olha que sacanagem, né? Querem que a gente utilize um aparelho mais novo aí, né? É o que eu digo sempre, essas coisas não são nossas, né? Quem manda são eles. É igual o Facebook. Tem gente que fica brigando, não, o meu Facebook não é seu nada, né? Na hora que... que o cara quiser lá, o dono do Facebook quiser cancelar tudo como ele fez com o Orkut, ele faz, pronto, acabou, né? É importante você que tem aí seus trabalhos na internet ter um site próprio. Eu aproveito para falar do meu trabalho, eu sou desenvolvedor de websites com o sistema de web 2.0, que significa aonde você mesmo vai poder construir o seu próprio site. É bem legal. Ah, mas eu não tenho prática, não sei fazer nada disso. Não tem problema, você não precisa. Eu ajudarei você. Tem videoaulas minhas, o sistema é muito fácil de trabalhar, tem novos templates, tá bem legal. E eu ensino você a fazer. A nossa meta aqui é poder criar uma rede de sites que falem de ônibus, onde eu possa divulgar com mais liberdade o seu website aqui na Rádio Ônibus. Então eu vou disponibilizar já aqui o link para você clicar nele e começar a criar o seu site de graça. E depois, depois nós vamos... divulgar o seu website. Quando tiver tudo pronto, você manda pra gente o link aqui, eu vou estar divulgando o seu site. Consegui, gente, foi uma dureza, uma luta, mas eu consegui fazer funcionar aqui. Vamos lá para o WhatsApp, começar com o Adriano Rosendo, direto da minha querida Catanduva, mandou mensagem de áudio. Alô, Adriano. Boa noite, Henrique. É o mensagem Adriano. De ontem à noite. Você lembra que esse tempo atrás, num comentário aí sobre a gratuidade dos idosos para viajar de graça no ônibus. Até que eu até comentei de como é que fazia na questão da baldeação, né? Então, aconteceu com o tio da minha mãe, né? Ele saiu de Ribeirão Preto, conseguiu a passagem, realmente conseguiu a passagem de graça até Londrina. Só que de Londrina para frente teve de pagar. Não teve jeito, não conseguiu seguir viagem de graça. Aí ele, chegando na cidade do destino, né? Ele foi até o guichê, e o guichê, para conseguir voltar, ele tinha que esperar 10 dias para ter uma confirmação, para ele saber se ele ia ou não de graça. Eu queria saber por que que é assim. Por que essa dificuldade, sabendo que é uma lei, que eles têm direito de viajar de graça, e por que que eles fazem um negócio tão complicado, se a gente que paga, a gente tem direito de pegar a viagem quando vai e já comprar para voltar no mesmo dia? Por que que os aposentados e os idosos não conseguem isso? Eu não sei se todos são assim, mas eu imagino que a maioria das empresas age dessa forma, dificultando a questão da gratuidade. Eu já vivi essa experiência de perto, já contei aqui pela empresa Manuel Rodrigues. Para conseguir a passagem para o meu avô para viajar para a fartura foi uma dureza. Umas regras assim que impossibilitam, dificultam muito você, o idoso, viajar. Muito. É muito complicado. Quem puder ajudar aí na resposta com o Adriano Rosendo, então a gente já sabe que essa baldeação, ela não existe para a gratuidade. Como é que fica? A pessoa embarcou em uma cidade, veio até São Paulo, por exemplo. Ela vai precisar continuar a viagem para o Rio de Janeiro. Ela já não tem a segunda viagem de graça. Não tem essa baldeação gratuita. Como é que fica? Não tem mesmo? Não tem regra para isso? Tem lei? Alguém pode nos ajudar? Atenção quem trabalha vendendo a passagem de ônibus aí. Alô, Rejane. Alô, nosso amigo Jorge, da Expresso Brasileiro. Como é que fica quando tem essa questão de baldeação? A pessoa está vindo de uma outra cidade na gratuidade. Desembarcou na terminal rodoviário Tietê. Vai ter que seguir viagem para outro estado. Ela tem direito a essa gratuidade? É automática? Ela já compra a passagem, aliás, já retira a passagem gratuita já nessa conexão? Ou não tem isso? Ou tem que se virar? Desce no terminal rodoviário Tietê e tem que esperar uma nova oportunidade de conseguir passagem de graça. Como é que fica nesse caso? Alguém pode ajudar a gente aí? Jorge, o pessoal que trabalha vendendo passagem, que está acostumado com essas regras aí. Cada empresa tem a sua regra? Ou existe uma lei, né? Eu acho que tem que ter uma lei, né? Deve ter. Mas será que elas estão cumprindo como deveriam? Quem puder nos ajudar nas respostas aí, ó, participe. É importante a informação aí para os clientes. Já que existe lei e existe essa gratuidade, tem que ser cumprido, né, gente? Não adianta as empresas ficarem dificultando as coisas aí, né? Mesmo que a empresa não concorde. Não adianta ficar dificultando. É o cenário que a gente vê aí, infelizmente, a dificuldade que o idoso tem para conseguir a passagem da gratuidade, tanto a viagem estadual como interestadual. É muito ruim nessa situação. Quem souber a resposta, por favor, participe aqui com a gente. O WhatsApp está funcionando, beleza, consegui. Né? Eu consegui do meu jeito aqui, consegui a maneira e fiz ele funcionar. 16 99182 1468. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Se você quer ouvir música, participa aqui com a gente, mandando o seu alô musical também para quem você quiser. Oferecimento musical para quem você ama ou para quem você ainda não ama, né? Aproveita o nosso espaço aqui da Rádio Ônibus também para participar com a gente aqui musicalmente. Seja bem-vindo à nossa programação aqui. Principalmente as mais antigas, aquelas que não estão tocando por aí, você pode mandar um pedido musical, né? Para tocar essa que faz tempo que não toca. Valendo camiseta do Mundo Truck, valendo também livro, ônibus, seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. É o livro do Jairo de Oliveira, onde ele destaca itens importantes, como evitar os 9 tipos de colisões. Porque muitos reprovam no teste prático de cobrador para motorista de ônibus. Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E anexo o Código de Trânsito Brasileiro. É, e você pode ter esse livro para você. Além do livro, a camiseta. Como é que faz? Assista os vídeos do nosso canal do YouTube. Essas entrevistas que você ouviu agora há pouco já estão disponíveis em vídeo também no canal do YouTube. Se inscreva e boa sorte! Terá sorteio desse livro e também da camiseta no final do mês de setembro. Aqui o motorista se mantém muito bem informado, não só sobre o setor de transporte, mas tudo o que acontece na nossa economia. Trocando em miúdo com Eduardo Mancás, vai trazer hoje as informações sobre entenda como funcionam as concessões e serviços públicos. Fique ligado, é mais um assunto muito importante, curioso. Nós vamos aprender agora com ele, Eduardo Mancás. Trocando em miúdo com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa ouvinte e cidadã. A discussão que começa nessa semana é a seguinte. O governo vai abrir leilões para concessão de alguns serviços públicos, inclusive, se for o caso, privatizar empresas estatais. Com isso, arrecada mais dinheiro para diminuir o déficit bilionário de caixa. Vamos nessa. Vamos conversar com quem entende do assunto. Marcos Sarmento Melo, mestre em administração financeira, sócio-diretor da Valorum Gestão Empresarial. Professor, primeiro pela parte bem prática. O que é esta tal de concessão que muita gente está falando? Se permitirá a iniciativa privada, por meio de concorrência, explorar aquele serviço para assim também obter resultados financeiros. Só que, na sequência disso, acaba também aumentando, em modo geral, a qualidade do próprio serviço que é prestado. Para facilitar, o governo concede, ou seja, faz a concessão para uma empresa particular, através de leilão, por exemplo, para cuidar de uma rodovia, cobrando, é lógico, então, um pedágio. A empresa vai cobrar um pedágio e vai cuidar da rodovia. Complicando um pouco a prosa, mestre Marcos Sarmento Melo. E no caso da nossa Petrobras, que passa por um momento de recuperação depois de tudo que aconteceu com ela. A Petrobras pensa em fazer concessão no melhor que ela tem, que é o pré-sal. Mas vamos lá, a Petrobras continua sendo a empresa que melhor tem possibilidade de exploração do pré-sal. Primeiro porque é quem tem mais informação a respeito do que tem lá embaixo, né, no fundo do mar, porque é quem mais fez pesquisa até agora. Outro ponto de concessão pode ser na área da energia elétrica, principalmente na renovável, que a gente está precisando melhorar. Tende a aumentar o desenvolvimento de tecnologia, trazendo novos tipos de máquinas, de equipamentos, enfim. Marcos Sarmento Melo, mestre em administração financeira, conversando com a gente sobre esse pacote de concessão que o governo começa a discutir com a sociedade. Privatizar uma empresa estatal é sempre bom, mas em alguns casos não seria melhor deixar com a estatal mesmo? É preciso se verificar, está de fato tendo condição para aquela empresa que pertence ao governo prestar um serviço de qualidade de fato, será que não existe tanta intervenção política, por exemplo, ou falta de recursos para poder fazer ampliação com investimentos e assim prestar à população um serviço de melhor qualidade? Há que se perguntar a respeito disso para saber se de fato teria condições de o Estado manter essas empresas funcionando e assim o serviço passar a ter uma qualidade maior. Obrigado, Marcos Sarmento Melo, mestre em administração financeira, pelos esclarecimentos e até outro dia. É da sua conta. Então tá, inté e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Vamos agora para o WhatsApp, 16 99 82 14 68. Enfim, consegui fazer funcionar. Vamos com o nosso amigo motorista William, tudo sobre ônibus, sempre presente com a gente aqui. Alô, William. Olá, Carlos Henrique, boa tarde. Quem fala aqui é o William, motorista da VIP aqui em São Paulo. É, eu já tinha respondido através do aplicativo, né, já que o WhatsApp não estava funcionando. Mas agora que voltou, então vou mandar a resposta em áudio aí que você acha melhor, né? Eu nunca trabalhei em empresa nenhuma, né, que tivesse esse bip, né, esse dispositivo sonoro para auxiliar na mudança de marcha. Mas, em compensação, aqui em São Paulo, quase todas as empresas utilizam a parametrização, né, dos veículos. Então, que também é muito estressante. Os carros automáticos, pelo menos aqui na VIP, onde a gente trabalha, o carro passa a marcha com menos de 1000 giros. Para quem trabalha aí com ônibus, com veículo de grande porte, sabe que você passar a marcha com menos de 1000 giros, o carro não desenvolve, né? Então, até ele embalar, até subir o giro, para o carro adquirir velocidade, e isso é muito estressante, principalmente no horário de pico, que a gente tenta desenvolver a viagem para o cliente poder chegar mais cedo em casa e acaba não conseguindo, né? As empresas utilizam essa opção da parametrização ao invés de investir no treinamento do operador. Então eles preferem economizar uma falsa economia de combustível parametrizando os carros. Sendo que se tivesse um investimento no operador, no fator humano, essa economia seria muito maior. Falou, Carlos Henrique, até a próxima aí, sempre que precisar é só chamar. Muito bom, William, obrigado pela participação, gentileza de contribuir com mais informações, mas não tem ruído, né? Não tem ruído, pelo menos não tem ruído nessa parametrização que fazem aí. Segundo, conversei com outros profissionais, você tem uma economia de combustível, mas tem problemas mecânicos. Não sei se estou certo nisso que eu ouvi, mas que não ajuda, né? O que de fato seria o que o William acabou de falar, investir na qualificação do profissional. Mesmo porque as fabricantes, Scania, Volvo, Volks, Mercedes, todas elas têm um curso lá que todo motorista está morrendo de vontade de fazer. Né? Quando vendem os seus veículos, os carros, né? O que é chamado, né? O ônibus é chamado de carro, tem cursos para qualificar o profissional para poder dirigir essa máquina nova, né? Muita tecnologia nova aí empregada nos veículos. Deveriam ser as empresas, talvez demanda tempo, mas eu acho que seria bem melhor, né, do que fazer esse sistema que andam fazendo aí. Hoje não tem o som, né, que é ruim. Esse som aí que era muito pior. Mas os motoristas reclamam porque até o veículo, como disse o William aí, até o veículo, né, pegar no embalo novamente, demora demais, né? Você fica com o carro ali bem lento, né? Bem lento, onde em momentos que não deveriam estar lento. É conforme a explicação do William aqui, parametrização. E dizem que isso é ruim. Ajuda na economia de combustível, mas prejudica outros fatores mecânicos. Quem souber e quiser comentar o assunto, espaço aberto também. 16 99 82 14 68. Henrique, por favor, me envie aquele poema do ônibus para eu. Como é que é? Para mim, eu vi hoje na rádio, ouviu sim, né? Ainda obrigado pelo meu anúncio que você ia divulgar sobre as vagas de motorista da Mercedes-Benz, acho que é de 1995. Amigo, coloca seu nome de novo aqui. Toda vez que for participar, divulga de novo o seu nome. E as vagas de emprego para motorista, gente, eu fico aguardando chegarem as vagas aqui. Eu já divulguei outras vezes, mas não é sempre que a gente recebe. O Carlos Abelo às vezes ajuda, e bastante, divulgando as vagas aqui para nós. E quando elas chegam, eu vou divulgando, né, Reginaldo? Então, quando tem, a gente fala. Quando eu não falo, porque não tem, não chegou. E por incrível que pareça, o acordo que a gente fez lá com o governo do estado sobre a divulgação das vagas de emprego, caiu bastante as vagas para motoristas. Por incrível que pareça, caiu mesmo, viu? Então, são poucas vagas que andam chegando aqui. Então, tem que ficar atento. Você, Reginaldo, e outros, né? Ainda mais que você está na região aí, que eu não sei qual é a sua cidade. Depois escreva para eu falar aqui melhor. E toda vez que você for participar, coloque o mesmo escrito ou áudio, o seu nome e a sua cidade, para que eu fale sempre aqui na rádio, ao invés de ter que ficar falando o seu DDD e o final do telefone 4286 e o DDD 82. Gostou do poema? Vou colocar no ar daqui a pouquinho aí, se puder dar um jeito de gravar, não sei se eu consigo mandar para você, vamos tentar aqui, se eu conseguir eu mando para você, porque o nosso WhatsApp acabou de ser atualizado aqui. Se eu conseguir, você vai receber aí, através do WhatsApp, o poema do ônibus, que realmente é muito bonito. Mais WhatsApp chegando agora das Minas Gerais, 16991821468. Alô, Vander. Bom dia, Henrique da Estrada. Eu vou de São Gotardo, tudo na paz, hein? Se você fizer uma pesquisa séria sobre motoristas profissionais. Motorista profissional de ônibus. Que a empresa também que chamou Pratinas, os motoristas deles é muito, muito mal educado, cara. Todos dias. Ou com problemas de saúde. E são aqueles que eu já reclamei, já. Parece que tá mudando, mas. Não adianta não. Eu não viajei. Uma vez, não viajei nisso, não, mas. Pessoa reclamou, eu liguei no 0800. A empresa Pratina, parece que eles resolveram. Um abraço pro Bruno Lisboa Borges. Um abraço pro nosso amigo Carlos Abelho. Um abraço pra J Arts. Um abraço pro nosso amigo. Nosso amigo Félix Júnior. Que ótima. É um abraço pro JP. Um abraço pro todos os ouvintes da Rádio ONU. Obrigado, Wander. Cadê a música? Tá faltando um pedido de musical, hein? Faz tempo que ele não pede música. Já já eu toco a nossa amiga aqui, Mariana Fagundes, que tá nos devendo música sobre ônibus, hein, Mariana? Música sobre ônibus, Mariana. Faz aí, vai. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. O WhatsApp voltou a funcionar. Pode mandar sua mensagem mesmo durante a reprise e eu coloco no próximo programa. Reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Agora tem informações com ele, com muita credibilidade. Adamo Bazani, direto do blog Ponto de Ônibus. Alô, Adamo. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Quase todas as empresas de ônibus e linhas rodoviárias interestaduais e internacionais já operam pelo novo modelo de autorização dos serviços. Aí caiu o nosso sinal bem na hora. Volta de novo com ele, Adamo Bazani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Quase todas as empresas de ônibus e linhas rodoviárias interestaduais e internacionais já operam pelo novo modelo de autorização dos serviços previstos na Resolução 4770 de 2015, que regulamenta o sistema. É o que informa a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pelas autorizações. Por meio da assessoria de imprensa, a área técnica da ANTT respondeu aos questionamentos do Diário do Transporte, o novo blog Ponto de Ônibus. Segundo a ANTT, as autorizações são para operação de mercados e transporte que englobam pares, origem e destino. Foram outorgados 20.680 mercados atendidos por 1.975 linhas, além de serviços diferenciados como executivos, semileitos e leitos. A agência ainda explicou que hoje 95% das empresas já operam com base no TAR, o Termo de Autorização, e na LOP, a Licença Operacional. São 183 empresas que possuem TAR e 144 empresas que possuem o LOP. Na diferença deles, você pode ver acessando o Diário do Transporte, que apurou que há linhas menos lucrativas, mas de cunho social, que podem ficar sem atendimento. São trajetos pelo antigo sistema de autorização, mas que ainda não tiveram interessados, nem mesmo as empresas que prestam serviços. Em junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ingressou no STF pedindo ação direta de inconstitucionalidade e pediu que seja realizada uma licitação como era proposto antes. Quer saber os detalhes? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. De São Paulo, Adamo Bazani. Obrigado, Adamo Bazani, agora do Diário do Transporte. Acesse, confira na íntegra esta e outras informações. Que tem agora? Tem mais WhatsApp aí? A Eliane mandou só um boa tarde, não mandou áudio porque não estava funcionando. 16991821468. E tem vários aqui, até os contatos que eu perdi, viu, gente? Sumiu tudo aqui, ó. Um ou outro está aparecendo aqui. Tem grupos que eu havia até apagado aqui, porque o grupo atrapalha bastante a rádio aqui. E voltou, né? Voltou e os outros contatos sumiram. Alô, seu Antônio de Divinópolis, cadê ele? O seu Antônio anda desenhando agora aí, né? Ele prometeu fazer um desenho aí da rádio, mas não vi ainda. Ô, seu Antônio, né? Sempre na grande divulgação, fala bastante da Rádio ONU, divulga para todo o pessoal de Divinópolis. Ontem eu recebi também um WhatsApp, não está aparecendo aqui, de motorista de São Gotardo, ele ficou sabendo através do Vanler. Não lembro o nome dele, ele mandou mensagem de áudio, mas já sumiu aqui a mensagem, porque a gente teve que reinstalar o WhatsApp. Então, muitas mensagens não chegaram, não estão aparecendo aqui. Se você puder, mande novamente, infelizmente, né? É as coisas técnicas que a gente não consegue dominar, né? O WhatsApp, ele obrigou a gente a reinstalar aqui e eu tive que fazer isso. Então, se você mandou mensagem, eu não coloquei no ar, por favor, mande novamente. 16991821468. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Agora na Rádio Ônibus tem o espaço do Minuto do Caminhão, muito importante aqui na nossa programação, hein? Aprendendo muito com eles, falando para os caminhoneiros, né? Falando sobre o Minuto Estrada, o Minuto Futuro. Tem muita coisa legal. Minuto Memória hoje, hein? Vai falar do Volvo NL. Lembra dele? Quem não lembra, né? Eu tenho até uma miniatura dele aqui. Fabricação da Elka. Linda miniatura que eu tenho aqui. Que tá valendo uma fortuna, andei vendo por aí nos eventos de caminhões e ônibus antigos, né? Valendo uma fortuna hoje, se não fabrica mais, infelizmente. Rádio Ônibus agora apresenta Minuto do Caminhão, passeando pelo tempo com Volvo NL. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há 20 anos, em 1996, a Volvo fez história ao apresentar o primeiro caminhão brasileiro com gerenciamento eletrônico do motor. Com o lançamento do NLEDC, a marca dava adeus à bomba injetora tradicional e aproveitava para fazer várias melhorias no modelo. Ao contrário dos motores mecânicos tradicionais, a bomba injetora do novo Volvo era comandada por uma central eletrônica. Essa unidade processava as informações de diversos sensores do caminhão para decidir quanto combustível injetar a cada momento. Além de reduzir o consumo e a poluição, a tecnologia trazia outras novidades, como o piloto automático e o check control. No início, os motores EDC, com 320, 360 ou 410 cavalos, eram importados, só em 1999 que passaram a ser feitos no Brasil. A nova geração de caminhões da Volvo também trazia mudanças no câmbio, no chassis, na direção, nas suspensões e nos freios. A cabine, que vinha sendo melhorada desde 1989, ganhou teto alto, volante regulável e acabamento semelhante ao do importado FH. Os caminhões Volvo NL e EDC foram fabricados até o final de 1999, quando deram espaço para a nova geração de bicudos NH. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Muito legal, né, gente? NL, eu tenho aqui a miniatura. É muito legal. Revistas também tenho aqui de quando foi lançado o caminhão, eu tenho revistas aqui. Bem legal. matar a saudade um pouquinho. Aqui o Minuto do Caminhão traz essas informações importantíssimas, né? Minuto técnico, minuto futuro e memória também. Bom, vamos de música agora com ela que está em Presidente Prudente. Esse aqui tá calor, imagina Presidente Prudente, hein? Parece que o tempo tá até mudando aqui em São Paulo. Dê uma olhadinha agora pela janela ali. Tá mudando, hein? Ô, louco. Vamos agora de música com ela, Mariana Fagundes, na Rádio Ônibus. A música agora é Falando Sério. Vamos lá? Mariana Fagundes também toca aqui. E ela está presente hoje em Presidente Prudente. Segundo ela, o chão vai tremer lá, hein? E aí, galera? Aumente o som que eu preparei. Só moda boa pra vocês cantarem comigo. Sejam bem-vindos. Esse é o Boteco da Queia. Mariana Fagundes pra vocês. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso. Torturado e precisa de alguém. Vou tomar o caminho mais reto. Vou seguir direto até onde eu quiser. Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder. Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu. Eu não vou ficar. Falou aqui para nosso amigo fotógrafo viajante Maurício Cardim, tá sempre ligadinho na Rádio Ônibus também. Alô, Adilson Andrade Matos, sempre com a gente, quando possível, voltar a participar aqui com a gente com essas informações. O Adilson da cidade Aparecida, instrutor e motorista também. O alô para o Wagner Aparecido, recebi um recado aqui também, cadê? O pessoal do YouTube já está comentando, se inscrevendo no canal também para participar do sorteio do livro e da camiseta. E tem aqui o rapaz lá de Mogi, que deixou um recado bem legal pra gente aqui, dizendo pra a rádio nunca parar, né? Pra não desistir, que tá ajudando bastante os profissionais. Nós vamos tentar não desistir nunca, não é? Estamos em fase de crescimento ainda e conto com a ajuda de todos, né? A rádio vive de propaganda também, a gente tá precisando de mais propagandas aqui na Rádio Ônibus. Aliás, aproveitar a sua empresa, né? Para um momento novo e uma maneira nova de divulgar sua marca, seu produto, seu serviço, em uma rádio virtual, onde cada vez mais gente está instalando o aplicativo para ouvir a Rádio Ônibus. Se você puder, divulgue a sua marca, seu produto aqui na Rádio Ônibus também, não é? aproveitando que nós estamos em fase de crescimento, o valor é bem acessível, onde você pode, de diversas formas, divulgar aí de uma maneira muito legal o seu serviço. Seja qual for, hein? Nós temos aqui os ouvintes em grande potencial, seja não só do setor de transporte, né, mas também as famílias, os motoristas, empresários, viajantes, busólogos, busófilos, até colecionadores de veículos antigos. Foi o Ed Carlos, lá de Mogi. Ele é motorista profissional também. Alô, Ed Carlos, obrigado. Ele disse assim: Carlos Henrique, parabéns pelo seu trabalho, muito legal e importante para a categoria. É o que estava faltando para a nossa profissão. Continue, não pare, por favor, a tendência é a rádio crescer mais e mais. Você tem o apoio da gente. Abraços. Obrigado, Ed Carlos, obrigado mesmo pelo apoio. Recado muito importante que faz a gente continuar. É uma doação que a gente faz aqui, porque gosta demais da profissão de locutor e também do ônibus, né? Valorizando esse profissional do setor de transporte. Mas você que tem um comércio, um produto, serviço, anuncie aqui, aproveite a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas: 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Vamos embora, obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã. E tem reprise às 15, às 20, às 23 horas. Peço desculpas se não coloquei a sua mensagem no ar. Às vezes eu não consegui nem acessá-las aqui com o problema do WhatsApp que nós tivemos agora há pouco. Foi reinstalado, está funcionando, mas muitas mensagens sumiram. As que eu consegui enxergar antes de reinstalar, elas desapareceram. Então só quem mandou depois da uma hora é que está sendo possível visualizá-las. Quem mandou antes, algumas, não sei por que razão, sumiram do nosso aparelho aqui, elas não estão mais acessíveis. E aí, se você puder, mande novamente para eu colocar no ar aqui as suas considerações importantes. Motorista, viaje com cuidado, muita atenção, aprendendo cada vez mais, que é importante aprender, e respeitando a vida em primeiro lugar, não é? Não fique preocupado com a multa de trânsito, pense na vida, na sua e dos demais, né? Aí você vai ver que você não vai levar multa. O que está acontecendo que eu não estou mais recebendo multa? É porque você está seguindo, né, não só as normas de trânsito, mas valorizar sempre a vida. Faça isso, tá bom? Não se preocupe com a multa, se preocupe com a vida. Aí você vai ver que tudo vai ficar melhor, né? Sempre melhor. Nada de multa. Vamos de música com Jack Johnson para encerrar. Boa viagem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Back when all my little gold seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go, you got no control. I got you, I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. So ways I can hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.